Solidário Parque Hotel, ponta 1, via parte 1. Thank you. 八十九号线。Do separa dois de céu, já existe uma zero no três, você pode parar mais de 30 pés de regras, mantendo inicialmente a 306. Para o 2224, voia ser cancelada aos 2-0-2-3-6, para 2 de céu, já existe uma zero no três. Autorizado o voto na base, sendo certo que o ponto do voto é para 2224, bom estado. Até 2217, na final baixar travado. Até 2224, cuidado com 17.0070 graus, 109. Autorizado, bom, 2224. esquerda, acima. Remoto 1-2, partida 2-2-2-4. controle se vai necessitar de cooperação para sinal da questão no 7 ou se vai fazer o procedimento para o sinal da violência 3. Está presente dois números, separa 2007, ajuste no 03. Está autorizado o sinal do procedimento eletrônico da pessoa 0 e está desestabilizado para iniciar o procedimento para circular. gostaria de ver o 22, operação para esperar no teste e a esquerda para o 080, o limite é radial 3.0. Autorizado descida para o início após a modificação de regra. Passamento 2222, voo até o lado 025 lado, desse para o início até o ajuste no 013. Agradeço o retorno para o interceptar sinal do 017 para dirigir ao contato. Victor Lima, prossiga para a remota 2, Victor Patuno. Autorizado via rotor plano, nível 180. Da coluna 7, curva à direita. Perfil de saída por 1, transição elétrica. Acena 51, 23 e controle 120. Para 2228, 4 de manhã.